Salvador, voo 9397, boa tarde. Controle, bom dia, total 49, Uno Uno, decolou na sua escuta. Zero zero, sai da Pomo, total 999. Obrigado, bom dia, até a próxima. Salvador, tá 3.000, boa tarde, bola na cruzão 2.000. Direto da El, obrigado, Colado, 923. 935, Bandeirantes.